Capítulo 4. O que dizer a respeito da ciência? Muitas pessoas tentam descartar o compromisso pessoal com Cristo, presumindo que, se não puderem provar cientificamente alguma coisa, ela não é verdadeira. Como não se podem provar cientificamente a divindade de Jesus ou a sua ressurreição, pessoas sofisticadas do século XXI acham que não pode aceitá-lo como Salvador. Com frequência, em aulas de filosofia ou história, alguém me confronta com um desafio. Você pode provar isso cientificamente? Geralmente respondo: não sou cientista. Ouço então risadinhas na sala de aula e várias vozes dizendo: então não me fale sobre isso. Ou, está vendo? Você tem de aceitar tudo pela fé, querendo dizer fé cega. Certa vez, em um voo para Boston, eu conversava com um passageiro ao meu lado sobre a razão pelo qual creio pessoalmente que Cristo é quem ele disse ser. O piloto, que cumprimentava os passageiros em sua ronda de relações públicas, ouviu parte da conversa e disse: "Você tem um problema com a sua fé." "Qual é?", perguntei. "Não pode prová-la cientificamente." Eu me surpreendo com a incoerência, qual pensamento moderno se rebaixou. Este piloto, como tantos deste século, acredita que, se alguma coisa não pode ser comprovada cientificamente, não pode ser verdade. Todo mundo aceita como verdadeiros muitos fatos que não podem ser verificados pelo método científico. Nada a respeito de pessoas ou eventos na história pode ser provado cientificamente, mas isso não quer dizer que seja impossível encontrar provas. Temos de entender a diferença entre provas científicas e aquilo que chamo de provas histórico-legais. Deixe-me explicar melhor. A prova científica se baseia na demonstração de algo, pela repetição de um evento na presença da pessoa que questionou o fato. É realizada em ambiente controlado, onde é possível fazer observações, documentar dados e verificar empiricamente as hipóteses. O método científico, como quer que se defina, está relacionado à medição de fenômenos e experimentação ou observação repetida. O Dr. James Conant, ex-presidente da Universidade de Harvard, escreve: "A ciência é uma série de conceitos e esquemas conceituais e interligados que se desenvolveram como resultado de experimentação e observação e frutificam com mais extensa experimentação e observação. Testar a verdade de uma hipótese pelo uso de experimentos controlados é uma das principais técnicas do método científico moderno. Por exemplo, alguém afirma que o sabonete Ivory não flutua. Eu afirmo que flutua, e para provar a minha afirmação, levo o objeto em questão para a cozinha, encho a pia com 15 centímetros de água a 39 graus e deixo o sabonete cair na água, tibum. Fazemos observações, analisamos os dados e verificamos empiricamente a minha hipótese. O sabonete Ivory realmente flutua." Se o método científico fosse o único meio de provar os fatos, você não poderia provar que assistiu à TV ontem à noite ou que almoçou hoje. Não há como repetir esses eventos dentro de um ambiente controlado. Outro método de comprovação é a prova histórico-legal, que se baseia em demonstrar que algo é fato, sem deixar qualquer sombra de dúvidas. Em outras palavras, chegamos a um veredito pelo peso das evidências, e que não nos deixa base racional para duvidar da decisão. A prova histórico-legal depende de três tipos de testemunho: testemunho oral, testemunho escrito e exibição de objetos comprovantes, tais como uma arma, uma bala ou um caderno de anotações. O uso do método histórico-legal para determinar os fatos possibilita a comprovação, sem sombra de dúvida, de que você almoçou hoje. Os seus amigos o viram. O garçom se lembra de tê-lo visto e você tem o recibo do pagamento do restaurante. O método científico só pode ser empregado para provar coisas passíveis de repetição. Não é adequado para provar ou desaprovar questões relacionadas a pessoas ou eventos na história. O método científico não é apropriado para responder a questões como: será que Getúlio Vargas realmente existiu? Martin Luther King Jr. foi mesmo um líder do movimento de direitos civis norte-americano? Quem foi Jesus de Nazaré? O Brasil ganhou mesmo 5 Copas do Mundo? Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos? Tais questões estão fora da alçada das provas científicas e temos de posicioná-las no âmbito das provas histórico-legais. Em outras palavras, o método científico, baseado em observação, coleta de dados, hipóteses, dedução e verificação experiencial para encontrar e explicar regularidades empíricas na natureza, não pode desvendar as respostas finais a questões como: podemos provar a ressurreição de Cristo? A ciência está em guerra contra a religião? A ciência consegue contestar a existência de Deus? No capítulo seguinte, meu filho Sean examina o que dizem os chamados novos ateus que acreditam exatamente nisso.